vento 090 graus com 8 nós, reporte no solo controlado, Guardião 01. 090 com 8, reportará no solo controlado, Quarto Sobre, Guardião 01. Estimativo Guardião 01 no solo 803-01 na frequência livre, boa noite. O 994, chame Recife, 2545. 2545, 1994. Alugou no 896 para o táxi com 166 a bordo, 2 horas e 38 altera a Fortaleza. Portal, qual é o POB? De 166. 166, aprovado o táxi, direita, Índia 18.95, ponto espera com a torre, 1002 ajuste, bom voo. Direita, Índia 18.95, 1012, obrigado, 896. Torre, boa noite, 96, ponto espera 10, pronto. A linha decola da 10, vento 080 graus, boa noite, nós. A linha decola no 0, gol no 8, 96. Controle, bom dia, gol no 896. 896, bom dia, contato radar, gol 370, sai da PUCA. 370, PUCA, 896. Oito, nove, meia, na escuta ainda? Kona 896, chame Recife 12545. 2545, 896. Bom dia, senhor Nia, identificação autorizada aqui na Damares, eu sou 2 mil pés, que negão no 012. Prossiga. Bom dia, meu companheiro. É possível um passante na aeronave, portão meia dúzia? Desculpa, poderia repetir novamente, por favor? É possível um colega, despachante aqui na Expo Índia. VOB a bordo e localizado a habilitação de passageiro. Ah, ciente, vou informar em sério. Porque então não portou minha dúvida? Positivo, não precisa dar entrada não, é um representante da TAM mesmo, despachante, pegar o POB de vocês aqui. Foi localizado uma habilitação que um passageiro esqueceu aqui a bordo da aeronave, na manutenção. Gente, só vou confirmar com a empresa só a questão do despachante, ok? Só um minuto. Voo 9896, autorizado a final ILS. Negativo.